会醒啊。 Só que na peça que é uma loba é uma B.O. Ele é na coisa ali na naiote. Tá na loucura, sou eu cana que mala muê. Se não é a tolinha de mamá. Je t'en suis infiniment attiré, reconnaissant. Ese mala moto la colera, cali se va a consolar, ese mala moto la consola, te amo ni sabes. Come.